Charlie Alpha, Solo 52, qual o pátio de destino? Gente, liberando próxima direita, ao estacionar frequência livre, boa noite. Zero, prossiga para 2000 pés, ajuste 108, reporte estabilizado LF. 18, desce para 2000 pés, reporte estabilizado LF. Pode voltar? Afirmativo, projetado. noite, 1805, 2000 pés, Prodestap, ajuste no 08, Maria, chegada. Estabilizado 3600. Estabilizando, tá? 3600. Complete a aproximação, 3600, torre 18-6. 18-6, boa noite. Salvador, boa noite, 3600. 3600, boa noite, informe no externo baixado e travado, vento 190 graus com 9 nós. 790 com 9, trem checado, 3600. Pouso, né? Afirmo, livre pouso. Apenas confirmando o check do site, ok? Bem checado, 3600. Livre pouso. Salvador, boa noite, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango. Alfa Tango, chame em 18-6, por favor. Ok. Salvador, boa noite, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango. Bravo, Alfa Tango, boa noite, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, o Bravo, Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, autorizado Recife, nível de voo 130, via Golf 677. A subida é a Conde, curva esquerda, cabeceira 10. O código transponder é o 0263 e o controle em 120.8. Bravo Alfa Tango, a transmissão saiu muito baixa, eu não consegui compreender. Poderia repetir o cotejamento, por favor? Afirmativo, está autorizado o Recife 130, via Golf 677. No perfil da Conte, com curva esquerda de torno da 10, na 120. O transponder é o 0263 e o controle 120.8. Bravo Alfa Tango, cotejamento correto. Já está pronto para acionamento? Afirmativo. Livre acionar, me confirme o POB? POB está de 2. 2 no POB. Chame para início de táxi, Bravo Alfa Tango. Demora. São 3600, Sol Zuno 1, Libéria direita. E prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 09. Direita, portão 09, São 3600. noite, gol no 606. Quando chegou no 606, vai descer para 2.000 pés na chegada no mar, autorizado para o jetap. Ajuste no 018. 2.000 no 018 para o jetap, ou no 606. Gol 1805. Complete a aproximação, torre 18.6. 18.6, uma boa. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1805. 1805, reporte externo baixado e travado, 1018. Vai externo, 1805. Dois a bordo, 4:30 autonomia e alterna Recife. Alfa Tango Livre Táxi, Pátio Índia Alfa até o ponto de espera. Pátio Índia Alfa até o ponto de espera, o Bravo Alfa Tango. Cinco baixou e travou? Permaneceu no externo agora, baixar e travar no 805. 180 com 10, 1018, pulo autorizado. Livre pouso, 1805. Valeu, Golf em November. ali, sábado 8, né, 6258, transferiu. Boa noite, 6258, prossiga para 2 mil pés na chegada Mares, projetado. 10018, ajuste. 10018, projetado, até 2 mil graus. Cinco, solo 19, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, direita, reporte antes da Juliette, o voo 1805. Solo é o gol, Golf, Golf November. Prossiga. Muito boa noite, solicito autorização de resgate do TAT 3 para a posição 3 do TAT 1. Chame na saída do TAT 3, o Golf November. Bravo Alfa Tango, decolagem autorizada, 180 com 10. Golf November, copia o solo. Positivo. Golf November no pátio 3, posição 7.